Bom, pessoal, mais uma vez, agora é boa noite, né? Era bom dia porque era de dia, agora é boa noite porque está noite. Bom, estou gravando esse vídeo aqui para poder pedir ajuda mais uma vez de vocês. Falo aqui em nome da plataforma de fraternidade, que faz parte das partes de doações da casa, né, pessoal? E a gente tá com vários projetos, mas a gente precisa da ajuda, da colaboração de todos, né? Nós iremos fazer doação agora, dia 22. Então, assim, eu peço a ajuda dos convidados que vêm frequentemente, peço a ajuda das pessoas que assistem os vídeos. Se puder doar cestas básicas, alimento, um quilo de alimento, quem puder vir aqui trazer um quilo de alimento ajuda bastante, gente. Sabe, porque cada um doando um pouquinho, a gente monta uma cesta. Quem puder doar cestas fechadas também, se faz bastante necessário, né? Porque a gente está ajudando bastante família, bastante né? Pessoas. Mas é um trabalho em conjunto. A gente precisa da ajuda de todos, né? E tem aí o pessoal do Telegram, tem o pessoal do Instagram, tem o pessoal do YouTube. Então, assim, eu peço a ajuda de vocês para que esse projeto ele não pare, tá, pessoal? E eu também eu não tenho Telegram, mas eu fico informado sobre algumas histórias de pessoas que entram no Telegram pedindo ajuda de outros estados. A gente fica no Rio de Janeiro, né? Se for do Rio de Janeiro, a gente consegue ajudar, mas em outros estados ainda a gente não consegue ajudar essas pessoas. E muitas pessoas pedem ajuda, muitas famílias, muitas pessoas entram no Telegram pedindo ajuda. Então eu peço que isso aqui, tudo aqui, é uma fraternidade, nós todos somos um. Toda vez que tiver uma mensagem dessa, quem está no Telegram, quem está no Instagram, e tiver um irmão precisando de ajuda, e você é inscrito no canal, você é do mesmo estado, entre em contato com essa pessoa. Você também faz parte da plataforma. Não é só a gente aqui, né? Todos fazem parte de um conjunto só. Vai lá, entre em contato com esse irmão que está em outro estado, que fica difícil para a gente atender, né? Porque eu vejo alguns relatos de pessoas que moram em São Paulo, pessoas que moram em Minas, pedindo ajuda. Então, assim, como a gente está aqui, fica muito complicado a gente ajudar uma pessoa de lá, do outro lado. Então, assim, toda vez que isso surgir, as pessoas que estão no mesmo estado, vai lá, entra em contato, conversa, vê se há possibilidade de ajudar essa família, e um ajudando o outro. Entende? A pessoa que está colaborando é como se fosse a plataforma também ajudando, sabe? Isso aqui é um trabalho em conjunto, né? A plataforma ainda, ela, a plataforma de oração, ela está crescendo muito, vai crescer ainda mais. E eu creio que a gente vai conseguir, a plataforma conseguir também ajudar outros estados. A plataforma está expandindo cada vez mais. Mas no momento a gente só está conseguindo ajudar aqui no estado do Rio de Janeiro, que fica viável, porque a maioria dos médiuns só moram aqui, né, no Rio. Então, esse é o meu recado. Eu peço ajuda também, se puder doar agasalhos, doar roupa, tá? E fica essa a dica, tá, pessoal, que a gente precisa ajudar os nossos irmãos que estão precisando, né, passando, muitas pessoas estão passando necessidade, e é uma forma da gente poder ajudar, né, a gente se sentir ali útil, ajudar esse irmão, né, uma forma de agregar, né, plantar uma sementinha durante esse período aí de turbulência que a gente está passando aí. Né? Isso aqui tudo, a gente somos uma família. Ninguém aqui trabalha sozinho, ninguém aqui faz nada só. Nós somos um grupo em prol do crescimento. Boa noite a todos. Eu sou Vicente da Assistência. O que ele está falando em termos de nós ajudarmos, eu com a esses dias com a mãe da Maiara, nós estávamos conversando isso. Ela queria fazer uma doação. Então nós entramos no Guanabara, fizemos uma compra, vimos o básico que a pessoa precisa para dentro de casa. E vou ser sincero, não ficou caro, tá? Não ficou muito caro, deu para fazer uma cesta boa e nós levarmos para essa pessoa. Então é o que ele está falando. Uma cestinha que você monta, então se 10 pessoas fizerem, são 10 cestas, são 10 famílias, são 10 pessoas ajudadas. É sempre assim, é a questão de nós, e quando nós fazemos isso de coração, gente, Deus facilita, Deus ajuda, e a tendência é até uma pessoa do lado, você pensa, não, isso aqui eu estou comprando para ajudar um amigo, essa pessoa vai ajudar também. Você, a sua ação chama outra ação, isso é automático, é natural na nossa vida. Quando nós fazemos um bem para alguém, esse bem volta para a gente, fica a gente mais fácil de ajudar as outras pessoas. Então, é o que o meu amigo aí falou agora. Obrigado pela atenção. Porque a gente nesse trabalho, a gente trabalha direto, né? Eu estava trabalhando, recebi uma mensagem, eu larguei o trabalho, fui eu e o André, a gente veio aqui, me mandou uma mensagem, uma moça, que ela só tinha R$5 do Bolsa Família. Só sobrou R$5 e ela não tinha nada para dar para os filhos. Então foi o dinheiro que ela tinha para poder comprar um pão, alguma coisa. E ela falou, cara, eu vou juntar aqui uns pedacinhos de frango aqui, vou fazer uma sopa aqui e tentar alimentar essas crianças, sabe? E aí me mandaram esse áudio, eu larguei lá o trabalho, vim aqui voado, peguei uma cesta básica, vim de moto com o André, que faz parte desse projeto também, a gente saiu voado para lá para entregar essa cesta básica para essa família, né? Porque, gente, é como se fosse a gente, sabe? Você tem que trazer, não é? E eu nem conheço. Foi a minha cunhada e me mandou uma mensagem, falou, pô, e ela é minha cunhada evangélica. A minha cunhada ela é evangélica. E ela pediu a ajuda, sabe, que a gente aqui faz esse tipo de trabalho. E ela foi e me mandou o áudio da moça. Eu saí daqui voado, fui lá levar a cesta básica pra lá. E é assim, gente, a gente, graças a Deus, que ainda o estoque tá baixo de cesta básica aqui, mas graças a Deus a gente tá conseguindo equilibrar devagarzinho, não tá podendo ajudar da forma que a gente queria, né, mas a gente tá caminhando. Então, pessoal, fico a dica, tá, quem quiser fazer alguma doação, que é de outro estado, ou quiser doar cestas, tem o telefone no Telegram, tem no Instagram o endereço, o telefone das empresas que fazem esse tipo de trabalho, doação de cesta básica, né? Quem quiser doar, entre em contato com esse pessoal. E tem lá todo lá, tem endereço, tem o telefone. Pode entrar em contato também com a Jace no Telegram, se for necessário. Quem quiser, né? Tem o Mercado Livre também. Temos uma caixa do Mercado Livre, anônima até, e ajudou. Sim. Então, assim, tem várias plataformas que podem, que fazem esse tipo de trabalho. Então, a gente conta com a ajuda de todos, né? Para a gente poder ajudar as pessoas que mais necessitam, tá, pessoal? Muito obrigado.